Vigésimo volume da obra. Hoje, todos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Dos puros, limpos e perfeitos, por estarmos na fase racional, ligados ao nosso mundo de origem. Hoje, o ridículo terminou e tudo chegou no seu legítimo e verdadeiro lugar de racionais puros, limpos e perfeitos. E agora, com a confraternização racional dos dois mundos em um só, a luz racional aí iluminando todos. Todos iluminados pela luz racional, a verdadeira luz divina, a luz do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, diante da confraternização da união dos dois mundos em um só, chegou o fim da deformação racional, prevalecendo o verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Devido à união dos dois mundos, o mundo da deformação racional e o mundo racional, puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. Então, agora, todos chegaram no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Tudo isso é como estão vendo, tão naturalmente, porque tudo que é racional é natural. E assim, a junção da confraternização racional em um mundo só, o mundo racional. O mundo do verdadeiro natural. Um mundo só. Terminando agora essa deformação racional por estarem, ou por essa deformação estar, dentro do mundo racional. Pela confraternização racional do mundo dos puros, limpos e perfeitos, que é o mundo racional, com o mundo da deformação racional, dos imperfeitos, cheios de defeitos, do racional imperfeito, cheio de defeitos, por se extinguir a vida da matéria. Então, agora, tudo é uma coisa só. É racional. Devido à união dos dois mundos, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, unido aos racionais degenerados, imperfeitos, para recuperá-los do estado que estavam e que ainda estão. Não sabiam por que ficaram nessas condições, vivendo sem saber o porquê dessa vida assim ser. Por não saberem o porquê do seu ser ser assim e lutando desbravadamente para conseguir a definição do seu ser, sem nunca poder alcançar. Vivendo nessa agonia, perdidos nesse bosque de lama e dizendo: quando é que nós vamos saber, com base e lógica, o porquê assim somos? Quando é que vamos saber de onde viemos e para onde vamos? Por que ficamos nestas condições? A vida finda-se e ninguém sabe para onde vai. Quando é que vamos descobrir esses mistérios? Quando é que vamos desvendar esses mistérios? E ficavam assim a vida inteira nesta agonia. E hoje, toda essa solução em mãos de todos, tão naturalmente, acabando o flagelo, o desespero, o medo, a desconfiança, o pavor. Todos tinham pavor da morte por desconhecerem o seu ser, o porquê do seu ser e o porquê da situação em que todos viviam e que ninguém dava solução. Sabiam que eram mártires aí na matéria, martirizados pela matéria. Sabiam que eram mártires, passando por uma infinidade de martírios, mas não sabiam por que eram mártires. Sabiam que eram verdadeiros degredados à pena capital e à pena dos martírios. Não sabiam o porquê desse evento assim ser. Então, encaravam os martírios como uma coisa natural, mas na mesma hora não se conformavam em serem mártires, porque ninguém se conforma com o sofrimento. E assim, vivendo nesse desespero infernal, nessa agonia, nesse pedestal de misérias, empedernidos de insuficiência para descobrir o porquê do seu ser assim ser e o porquê de sua vida assim ser, o porquê do seu eu e o porquê do tu. Hoje, aí em mãos de todos, a solução do tu e a solução do eu, o porquê do tu e o porquê do eu, o princípio do tu e o princípio do eu, o fim do tu e o fim do eu. Hoje, a solução em mãos de todos racionalmente, solucionados os problemas que infringiram a vida dos mistérios, a vida do encanto. Mistério é encanto. Encanto é mistério. Então, hoje, em mãos de todos, o desencanto dos mistérios, o desencanto desse encanto chocante e humilhante, por viverem penando, por estarem sob o jugo dos martírios da matéria. Matéria quer dizer mártires, martirizados, sacrificados. E assim, hoje, com a confraternização racional, toda a solução definida de princípio a fim, da formação do porquê que assim ficaram, do porquê desse encanto e dos primitivos passos que deram para assim serem, seres em decomposição. E por serem seres em decomposição, é que são mártires. Os martírios já começavam pela decomposição da matéria. E por isso, a matéria por si mesma se destrói. O mártir por si mesmo se destrói, por ser mártir. Nunca souberam por que são mártires, a não ser agora, que estão tomando conhecimento do porquê do jugo desta inferioridade, de serem seres com vida provisória, por estarem em decomposição. A decomposição da matéria pela sua degeneração, porque tudo que se degenera se decompõe, enfraquece e, com o tempo, desaparece. E assim hoje, todos com a solução do mundo que habitam e do seu ser, do porquê do mundo e do porquê do seu ser assim ser. Hoje, todos felizes e contentes por estarem dentro do mundo racional e saberem por que estão dentro do mundo racional, recebendo a orientação racional, iluminados pela luz racional, com a vidência racional, vendo tudo quanto é de racional e dizendo: é verdade, agora chegamos ao nosso verdadeiro lugar, de onde saímos, e agora estamos voltando ao nosso mundo de origem. Hoje, com a vidência racional, vendo os meus irmãos, puros, limpos e perfeitos no mundo racional, entrando em contato com todos, dialogando com todos, conferenciando com todos e sabendo de onde vim, para onde vou e sabendo de onde eu sou. Eu não sabia de onde eu era, porque me deformei em um bicho e vivia como um bicho martirizado pela matéria, julgando que a verdade fosse o mundo de matéria e, na mesma hora, em contradição com tudo e dizendo: não é possível. Eu não sou daqui. Se eu fosse daqui, eu permaneceria eternamente. Por não ser daqui, é que estou com esta vida provisória, com esta vida que não é minha, e ninguém sabe de quem é. Ninguém sabia de quem era. E agora é que estão sabendo. Por que estão desvendados todos esses mistérios, que eram a causa do sofrimento e da agonia de todos que vivem subjugados, como uma arte na vida da matéria, na vida provisória, na vida irregular, na vida das aparências, na vida dos sonhos, na vida do nada, na vida das ilusões. Iludidos pelo nada, iludidos pela vida dos martírios, iludidos por esta vida provisória, iludidos por esta vida que não é de ninguém e que ninguém sabia de quem era. Iludido por nada de certo saber, vivendo igualmente ao papagaio que fala sem saber por que fala. Que vida! Ninguém tinha direito à vida provisória, à vida dos martírios, que, por não se reconhecerem, julgavam ser o que nunca puderam ser, pensando em ser tudo o que não podiam ser. Pode lá um mártir saber o que diz? Não sabe por que é um mártir, não sabe por que ele é um mortal, só mesmo papagaio. Papagaio é um bicho inconsciente, e um inconsciente não sabe o que diz, não sabe o que pensa, e por isso não sabe por que vive assim, sob os martírios da matéria. Não sabe o porquê era condenado à pena capital, condenado a ser mártir. E assim, que vida! De sonhos de bichos sonhadores, como eram. Agora não, porque já sabem o porquê que assim são. Por isso, a insatisfação era reinante em todos. Ninguém vivia satisfeito. Já vi um mártir viver satisfeito? Finge que está satisfeito. Aparenta que está satisfeito. Qual é esse que tem o prazer de morrer? Todos querem viver. Só em saberem que são mortais, que daqui a um pouquinho estão mortos, já é uma insatisfação dolorosa. Só em saberem que são mártires, martirizados pela matéria, sem saber por quê, já era uma insatisfação desesperadora. Então, todos insatisfeitos, mas fingindo estarem satisfeitos, aparentando estarem satisfeitos e todos insatisfeitos. Não existe mártir satisfeito. Quem sofre não pode estar satisfeito. Mas, como a vida do bicho sempre foi de sonhos, o bicho sempre viveu iludido por ser bicho. O bicho sempre viveu de sonhos. Por ser bicho, vive sempre sonhando. O bicho nunca enxergou um palmo adiante do nariz, da razão do seu ser. O bicho nunca soube o porquê que é um bicho. Por isso, sempre viveu como bicho. E assim, vejam como é calamitosa a situação da bicharada. Agora, a satisfação é tão grande, a alegria é tão grande, por estar solucionado o problema dos martírios, o fim dos martírios, o fim dos mártires, o fim da vida da matéria, o fim desse mundo de matéria, o fim desse encanto. E por isso está aí em suas mãos o desencanto, o seu verdadeiro lugar, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, todos deslumbrados, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E todos hoje vivendo racionalmente, alegres, felizes e contentes para o resto da vida. Então, hoje todos morando dentro do mundo racional. Morando sim, devido à união dos dois mundos em um só. E por estarem em contato com seus irmãos do mundo racional, estão morando dentro do mundo racional, dentro do seu verdadeiro mundo de origem. Por isso, aí iluminados pela luz racional e orientados pelo seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Todos vivendo racionalmente, alegres, felizes e contentes dentro da fase racional, e tudo dando certo na vida de todos. Então, todos morando dentro do mundo racional, devido à união dos dois mundos em um só. Estão na matéria, mas a matéria é uma deformação racional. É a mesma coisa, numa insignificante comparação. Todo sujo, mas dentro de uma sala limpa. Então, deformados, mas dentro do mundo racional, que é o seu verdadeiro mundo de origem, do seu verdadeiro natural. E depois do término dessa vida provisória, dentro do mundo racional, definitivamente. E assim, vejam que beleza, que grandeza angelical. Não há nada melhor no mundo do que a solução do problema racional, que está aí, a solução do animal racional. E assim, com muita satisfação, com muita alegria de ver todos dentro do seu verdadeiro lugar, todos dentro do mundo racional. Todos agora alegres, felizes e contentes por encontrarem o seu verdadeiro mundo, que na categoria de animal, como estavam, na categoria de animal racional, não podiam nunca encontrar, porque nunca souberam o porquê eram um animal. O porquê que eram animais. Então, nessa categoria inconsciente, por serem animais. O animal é inconsciente, por ser animal. E assim, viviam todos esquisitamente, sem ter uma solução de sua situação, da situação de sua vida, da situação do porquê dessa vida provisória. Todos sem solução. Ninguém sabia por que vivia assim aí. Tudo isso cercado de mistérios e enigmas. Vivendo todos assim, agoniados, agonizando, e dizendo muitas vezes: por que eu nasci neste mundo? Eu não sei por quê, e ninguém sabe me dizer o porquê eu sou assim. Ninguém sabe me dizer de onde eu vim, ninguém sabe me dizer para onde eu vou. Ninguém sabe a causa desta vida sem ser, porque não há efeito sem causa. Ninguém sabe a causa deste mundo em que vivemos. É uma vida que se vive por ter vida, mas não que temos prazer de viver, porque não sabemos por que temos vida. Não sabemos o porquê desta vida assim ser. Então, muitos pensavam demais e ficavam na mesma, sempre na mesma, dizendo: é verdade, o mundo está cheio de sábios, cheio de sabidões, cheio de cultura. Mas o principal era saber o porquê que nós estamos nesta categoria de animal. Esta é uma categoria vexatória e ridícula. E por não sabermos o porquê de nosso verdadeiro ser, muito mais ridículo ainda é não saber a origem verdadeira do nosso ser. Vivemos ridicularizados porque de verdade ninguém sabe coisa alguma. Essas experiências já vêm de longos séculos e veteranas eras. Essas pesquisas da mesma forma. Até agora, nunca encontraram a origem real do nosso ser de animal racional. Isto é vexatório para nós, que vivemos convencidos de que somos muito cultos, mas numa cultura contraditória, porque o certo ninguém conhece, ninguém sabe, e o certo, ninguém sabendo, ninguém conhecendo, quer dizer que não estamos certos. Pensamos que estamos certos, mas nunca descobrimos o certo. Como podíamos provar que estamos certos se vivemos à procura do certo até hoje, e até hoje por encontrar o certo? Por isso, está aí a multiplicação dos desacertos. Todos à procura do certo e sempre por acertar. Basta a vida ser uma vida de completo desacerto. Vida de matéria. Uma coisa que por si mesmo vai se destruindo. Nunca conhecemos a verdade do porquê de tudo isso e de assim sermos. Portanto, o que nós sabemos é falar como verdadeiros papagaios. E a graça é que o papagaio não sabe por que ele é papagaio, igualmente a nós, que somos uns papagaios e não sabemos o porquê que assim somos. No fim das coisas e ao ver das coisas, nós surgimos do nada sem saber por quê. Desse nada, nos formamos em um tudo aparente, que por ser um tudo aparente, termina em nada. Então, o que adianta esse tudo que nós pensamos ser? Esse tudo é o tudo do nada. E por isso, tudo se acaba. Tudo termina em nada. Quem luta pelo nada não está adiantando nada. Então, nós que vivemos nessa inconsciência, quer dizer que nada sabemos de certo e nada adianta o nosso saber, por tudo acabar em nada. Então, o saber do nada, o que é que adianta? Nada. Por tudo acabar em nada. Vivemos iludidos com este nada, sonhando com este nada, ambicionando este nada, como se este nada tudo fosse. E hoje estamos cientes de que fomos traídos pelo nada, iludidos pelo nada, perdendo tempo com este nada para não adiantar nada, por tudo acabar em nada. Então, o que adianta a luta do nada? Nada. Mas a ilusão fazia com que todos pensassem que o nada tudo fosse, e vendo que o nada nada é, por tudo acabar em nada. Então, quem vive nessa contradição, nessa ilusão de julgar uma coisa que não tem valor como se fosse uma coisa de valor, só mesmo um animal. E o animal, por ser animal, é inconsciente. Vejam a luta perdida dos inconscientes. Lutar pelo nada, se acabar pelo nada, sofrer pelo nada. Sofrer pelo nada como se o nada tudo fosse, como se o nada tivesse valor. Então, hoje, conhecendo a cultura consciente, é que estamos vendo o quanto perdemos tempo com a luta do nada pelo nada. Mas assim foi preciso, para a sua própria lapidação. E hoje, estão vendo que tudo isso que existia e que existe na fase de animal racional foi preciso para a lapidação do animal racional. Tudo foi necessário. Iludiam o animal para poder lapidá-lo, fazer ele sonhar, viver de sonhos para poder lapidá-lo, fazendo ele viver de aparências para poder lapidá-lo. Tudo isso foi necessário e por isso existiu a fase de animal racional, a fase inconsciente. E o inconsciente não sabe o que faz, por ser inconsciente. Não sabe o que diz, por ser inconsciente. Não sabe o que quer, por ser inconsciente. E por ser inconsciente, não sabe de onde veio, nem para onde vai. O inconsciente vive, mas não sabe dizer por que vive. Com esta vida provisória, por ser inconsciente. É de matéria, mas não sabe por que é de matéria. Por ser inconsciente. O inconsciente pensa que sabe, sonha que sabe, e no ver das coisas sente em si mesmo que nada sabe. É uma sabedoria hipócrita, por ser inconsciente. Então, brilha com o inconsciente a hipocrisia. E assim vejam que tudo isso teve a sua razão de ser. Foi preciso assim ser para a lapidação do animal em confusão consigo mesmo, por ser animal. E assim hoje, todos cientes do porquê passaram por esses transes angustiosos e dizendo: é verdade, tudo há uma razão de ser. Mas é muito bonito e muito bom quando se conhece o porquê da razão de ser, como agora conhecem. E assim vejam a luta titânica e satânica. Pareciam uns verdadeiros satanazes sem saber porquê. O Satanás nunca soube o porquê é um Satanás. E assim, todos vivendo nessa vida de moribundos, por viverem nesse sacrilégio de aventuras sem recompensa, Sim, porque qual é a recompensa do nada? Nada. Por tudo acabar em nada. Então, pura ilusão. Um iludido é um perdido, e um perdido não sabe o que faz, não sabe o que diz, não sabe o que quer, por ser um perdido. Um perdido vive iludido por tudo, por estar perdido. Assim são todos que aí estavam vivendo nesse mundo, perdidos sem saber por quê. E, por estarem perdidos, não podiam saber o que faziam e o que diziam, por serem perdidos. Todos sofrendo por serem perdidos na categoria de sofredores. Um perdido é um sofredor. E assim, vivendo nessa horrorosa vida, sofrendo as consequências da inconsciência, do fruto do nada. Hoje, todos cientes do porquê que viviam nessa terra, filhos dessa serpente. Hoje, todos sabendo o porquê são filhos dessa serpente, gerados, formados e criados por ela, para depois serem comidos por ela, porque a serpente é que come os seus filhos. Então, o que é a Terra? Uma serpente que constrói gente, faz gente e come gente. E assim, eram filhos desta serpente, sem saber por que que eram filhos de serpente. E hoje dizendo, é verdade, a serpente come todos, cria todos os seus filhos, depois come todos, e ninguém sabia o porquê disto. Então, qual é o valor do nada? Nada. A Terra, a velha serpente, cria todos e depois a serpente come todos. Ninguém fica para a semente. Então, vivendo nesse estado de inconsciência sem saber o porquê que eram filhos de uma serpente e julgando ser o que nunca foram, por não saberem verdadeiramente o que são. Hoje todos sabendo e dizendo, é verdade, o que adianta tanta ilusão? Daqui a um bocado, somos comidos pela serpente e tudo assim se acabando. Mas o porquê dessa serpente? Mas por que somos filhos dessa serpente? Ninguém sabia responder. E assim todos vivendo em agonia, agonizando e dizendo, é verdade, a vida é cheia de mistérios que ninguém nunca pôde desvendar. Somos feitos por uma serpente e depois destruídos e comidos por ela. Que bonito, que beleza, e ninguém sabe o porquê disto. Só sabem falar como papagaios. A serpente é um bicho que fabrica bichos de toda a espécie e de toda forma, de toda maneira e de todo jeito. Depois come os filhos todos. E os filhos nunca souberam por que assim são, nem por que da existência dessa serpente. Vivendo assim, iludidos com as coisas e sonhando com outras. E por viverem iludidos e serem inconscientes, nunca davam com a realidade das coisas. Então, diz outro, é verdade. É por isso que nós precisamos tudo ser e, de um momento para o outro, deixamos de existir, sem saber por que o ser da vida ser assim. Agora, tudo esclarecido na fase racional, consciente da cultura racional. Agora, com a cultura racional, a cultura verdadeira do aparelho racional, todos dentro do mundo racional, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida. Hoje, todos dentro da fase racional, a fase de ligação de todos ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, todos alegres, felizes e contentes por viverem em contato noite e dia com seus irmãos do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos libertos do encanto, do apodrecimento do encanto. Onde existe mistério, existe encanto. O que é misterioso é encantado. Desvendou os mistérios, aí desencantou-se. Hoje, todos com a palavra real racional, e tudo dando certo na vida de todos, por todos receberem todas as orientações precisas do seu mundo de origem, o mundo racional, para viverem racionalmente, e não como estavam aí vivendo, como animal racional. Como animal, tudo mal. Como racional, tudo bem, tudo belo. Tudo dando certo na vida de todos. Então, aonde há experiências, há encanto. Aonde existem as experiências, existem as incertezas. Aonde existem as incertezas, existem os mistérios. Onde existe mistério, é encanto. Todos estavam encantados, fechados às sete chaves, por esse fluido elétrico e magnético. Ninguém sabia desvendar o porquê dessa natureza encantada, ludibriadora, sonhadora, fraudulenta, por ser sofredora, fábrica de sofredores, fábrica de mártires. O animal racional é um mártir, e por isso é sofredor. Por estarem sendo martirizados pela matéria e por serem encantados, não sabiam o porquê que assim viviam, com essa vida provisória, com essa vida sem lógica de viver e sem base. E assim viviam todos nesse vazio, nesse crepúsculo de amargura, sonhando sempre com as aventuras e sempre com medo. Quem não sabe por que vive, tem medo de andar, por não saberem o porquê que aí estavam vivendo. Tinham mesmo que viver com medo de tudo, com medo de todos, e às vezes até de si mesmo. E assim, a vida na fase de animal racional foi uma vida somente para a lapidação do animal. E por ser uma fase de lapidação, é que viviam querendo acertar e sempre por acertar, nunca encontrando o certo, porque foi uma vida de lapidação. Já sabem o animal como é: teimoso, burro, rebelde, estúpido, convencido, pretensioso, prosa, ambicioso, velhaco, fingido, ciumento, falso. E assim, o animal, por ser animal, tinha mesmo que ter uma infinidade de defeitos, por o animal ser um ser inconsciente. O inconsciente é um louco com aparência de bom. Tudo isso por estarem ligados a esses dois fluidos deformados, o fluido elétrico e magnético, e todas essas influências astrológicas deformadas e degeneradas. Tinham mesmo que serem assim, deformados, degenerados, desregulados, desorientados, por estarem ligados a esse realejo de sofrimentos, que somente rege o sofrimento. E por isso, não há quem não sofra. Todos sofrem, cada qual de sua maneira, do seu jeito, de sua forma. E assim, vejam como é todo este encanto. Agora, todos dentro do seu mundo de origem, por estarem em contato com os seus habitantes, que são os racionais puros, limpos e perfeitos, seus irmãos. Hoje, tudo é belo porque é racional. Tudo é lindo porque é racional. E todos vivendo racionalmente por serem orientados pelo mundo racional. Tudo dando certo na vida de todos, e todos alegres, felizes e contentes por viverem equilibrados racionalmente. E por isso, tudo dando certo na vida de todos. Nascendo em todos a vidência racional, a vidência do verdadeiro estado natural. Todos vendo tudo quanto é de racional e dizendo, é verdade. Agora eu estou vendo o meu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora sinto que estou dentro do meu verdadeiro mundo. E assim, todos orientados pelos seus irmãos, habitantes do mundo racional. Todos vivendo felizes e contentes para sempre e dizendo. Até que chegou o que ninguém esperava. E como chegou tão naturalmente. De uma forma que ninguém nunca pensou que semelhante dádiva divina viesse assim dessa forma, tão naturalmente, ao nosso conhecimento. Hoje, tudo claro, tudo certo, tudo cristalino, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos ligados ao mundo racional, coisa que ninguém imaginou que pudesse ser e que, para todos, é uma grande surpresa, por estarem vivendo como estão vivendo, iluminados pela luz racional, vendo a luz racional e vivendo orientados racionalmente. Hoje, não há quem não tenha prazer de viver, porque todos sabem o porquê estão vivendo assim dessa forma, no mundo de matéria. Hoje, todos conhecem a causa de assim serem. Hoje, todos sabem de onde saíram e por que saíram. Hoje, todos são conscientes, e o consciente sabe o porquê vive dessa forma em que vive. Hoje, todos conhecedores do princípio da origem do mundo e da humanidade, e sabendo o porquê assim ficaram na categoria em que estavam, de animais. Hoje não há mais mistérios para ninguém. Os mistérios todos desvendados e explorados, e o porquê da existência dos mistérios. Hoje, tudo definido e todos sabendo por que o mundo assim é e por que todos assim são. Hoje, todos cientes de onde vieram e para onde vão. Hoje, tudo claro e cristalino conscientemente. E assim, a vida se tornou diferente da do animal racional, inconsciente. Hoje sabem o porquê eram inconscientes e o porquê hoje são conscientes. Sabem o porquê da transformação dessa deformação racional para o estado natural de racional puro, limpo e perfeito. Hoje, todos com a solução em mãos, que é o conhecimento nobre de cultura racional. A vida hoje é melhor do que ontem. Amanhã será melhor do que hoje. E depois de amanhã, muito melhor ainda. E assim, multiplicando sucessivamente, por todos irem ficando conscientes. E o consciente elabora racionalmente sempre para frente, porque chegou no seu verdadeiro lugar de racional, por conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, quem vivia pensando mal, passa a pensar bem, e daí a multiplicação do bem. Tudo de bom, de belo, de lindo e de sublime racionalmente. Na fase de animal racional, tudo que existiu e que existe foi necessário e preciso para a lapidação do animal. Tudo isso que existiu e que existe foi muito necessário para a lapidação do animal racional. O espiritismo, as forças elétricas e magnéticas, as grandes influências desse conjunto fluídico elétrico e magnético, os habitantes do mundo elétrico e magnético, tudo isso foi necessário para a lapidação do animal racional. Então, os habitantes aí do elétrico e magnético, os espíritos, os guias do elétrico e magnético, os protetores aí do elétrico e magnético, tudo isso, todos com sua missão para a lapidação do animal racional. Foi preciso toda essa conjuntura reunida, dos astros, do espaço, dessa via elétrica e magnética. Tudo isso foi necessário para a lapidação do animal racional, para que os animais ficassem amadurecidos e todos chegassem ao seu verdadeiro lugar. Todo esse movimento espiritual, tudo isso foi necessário para a lapidação do animal racional. Mas agora, ou já de há muito, acabou a missão dos habitantes do mundo invisível, porque a fase de animal terminou, e tudo isso eram pertences, ou foram pertences, da fase de animal racional. Foram pertences da fase espiritual. A fase espiritual pertenceu à fase de animal racional, que se acabou. Então, acabando-se a fase de animal, acabou a missão dos invisíveis, dos habitantes do espaço. O que ainda existe por aí em função é o restinho da lapidação, que aí está trabalhando na fase de liquidação, porque a fase de animal racional já foi liquidada e ficaram os seus feitos ainda em função. Esses feitos estão todos em liquidação por a fase ter sido liquidada, e os feitos entraram, então, em liquidação também. Então, todo esse movimento espiritual que ainda está em função aí na Terra, está em liquidação, porque a missão dos habitantes do espaço já se acabou há muito, por serem pertences da fase de animal racional. Todos esses que ainda estão em função com os movimentos espirituais estão em liquidação. Todos na fase de liquidação e, por isso, nunca resolveram o equilíbrio de ninguém. E não resolverão o equilíbrio de ninguém, senão, já há muito, tinha cessado o sofrimento de todos. Por estarem em liquidação, são os mais sofredores, porque são pertences de uma fase que já foi liquidada, e ainda ficarão aí em função para serem liquidados também. Então, não funcionam com realidade, e sim como o fim de um movimento de lapidação. Estão todos fora da época, porque a missão de semelhantes já terminou há muito, por serem pertences da fase de animal racional que se acabou. Esses que ainda vivem em função e estão sendo liquidados são os teimosos e rebeldes que estão fora de sua missão, porque a missão dos seres invisíveis já terminou há muito. Então, o que existe são os aventureiros, que ainda estão no movimento de exploração dos incautos. E por isso, vejam que em todos os meios existe o comércio da exploração, de vários modos, de vários sentidos, para se aproveitarem dos ingênuos. Inventaram uma infinidade de talismãs, de guias e de livros, somente com o fito da exploração comercial. Livros de contos, de histórias, com ensinamentos cabalísticos, de ensinamentos supersticiosos e de filosofias científicas sem base e sem lógica. Os ingênuos são explorados por esses manipuladores da mentira e da mistificação. Agora, os templos espirituais são comerciais. Tornou-se um comércio, idealizado por exploradores dos aflitos, dos desesperados e dos agoniados. Ainda está aí esse restinho de aventureiros, a título de se beneficiarem e explorarem comercialmente os ingênuos, mas já estão no fim de sua liquidação, porque o descrédito e a descrença é geral. Já caíram no ridículo há muito esses manejos inconfessáveis de exploradores de ingenuidade e do desespero alheio. Assim, A liquidação desses ditos está aí na frente dos olhos de todos. A desmoralização, o descrédito, já caíram no ridículo, a ponto de viverem tirando esmola para os invisíveis, poderosos e milagrosos. Que ridículo! Que caras duras! E que cinismo têm esses ditos! Farsantes, mentirosos e exploradores, e sofrendo as consequências de todo esse desequilíbrio e de todo esse mau procedimento. Então, tudo isso sendo liquidado, porque não é possível mais permanecer a mentira como se fosse verdade. Daí a descrença de todos, a dúvida de todos e o ridículo a que chegaram, de pedirem esmolas, óbolos e donativos para sustentarem e manterem a mistificação. Os habitantes do mundo invisível, corretos e cônscios de suas responsabilidades, já encerraram há muito a sua missão, porque a sua missão acabou. Mas aí no espaço tem de tudo, tem os bons e os maus. Retiraram-se os bons e ficaram os maus para iludir, trair, perseguir e receberem os efeitos do fracasso da liquidação dos mesmos.